Estado de Pacifera, 218, Ego, Neva, Economia 07, Politécnica, Estacionamento, Posição da Mesa 705, fazendo o Jeep Stopping, banho da Gol, vai passar agora a retaguarda, continua autorizado o sistema táxi. Manda passar com a Estado, Gol, no 607. Uno 642, decola aos 46, chama agora controle em 1 no 9 decimal 8, bom voo. 198, bom dia, Uno 642. Oi Salvador, bom dia, Uno 642, decolou pro Caracaju, 1600, está em situação. Sim, chegou o Uno 642, está em contato, radar, meu cordial. Tá. Gente, confirma a alternativa. Gavião. Está autorizado via Apache, Índia e Alfa. No posto de espera da 10, chama a torre, 1186-5905. Apache, Alfa, 526, gol 1607. No 7502, após a passagem do Boeing da Gol retaguarda, está autorizado com ataque. Qual a nave na Boeing da retaguarda, autorizado? Salvador, a Gol 1607, só confirmando, né? 89. 89, estou sim. Voo no 607, está autorizada a linha de decolar, pistão no zero, vento 120 graus, 08 nós. Linha de decolar, pistão no zero, foi o voo no 607. Autorizado, chama ataque. Autorizado, chama ataque, com o Eitor Soares. Vamos, Salvador, bom dia também. 357 com a informação, Júlia. 357, autorizado Brasília, 320, via Pérsio 17. Decola 10, direita, saída agora, transição ofício. Controle 1119.8, transponda 5420. Tá confirmando. Decola pistão 10, primeira curva direita. Paciente autorizado. Brasília nível 380, decola da 190, com curva à direita, saída agora, transição ofício. Aerovia Amperzolo 107. 398, controle 5420, é o transponder 3597. 3597, não dá pra posicionar. Maracanã, pronto, obrigado, 3597. Salvador, 1897, deixa eu ver aqui o treinamento com 19. 89701, número 1 no setor, aguarde. Tá pronto, agora. Romeu, já nem me confirmou no meu pé, Sassiri? É um no meu pé, Sassiri? Autorizado, seria um no meu pé, de coluna 7, direita, no axé, controle 1198, açana 0115. 198, bom domingo. Somente, ó. 330, retífico 2685, Gol no 642. Controle Salvador, o Gol 607. 1007 é o controle, contato radar, após 2000 Leda. Após 2000 Leda, Gol 607. Romeu Charlie Lima está autorizado em corredor 1-0, mantém o corredor a seco em curva direita. Está pronto o estacionamento? Livre estacionamento, chama tá. Salve, Salvador, eu vou 1-7-1, com 1-8-7 a bordo, 3 horas e 20 autonomia, o Fernando Campos. 1-7-1-5, parte para a direita, Índia e Alfa, no ponto de espera da 1-0, torre, 1-1-8-6-12, altímetro 1-0, 1-5. 0-5, autorizado, táxi Índia Alfa, ponto de espera da 1-0-3-2-6, para o gol 1-7. 1-8-0-4, na escuta. Escuta, boa noite, 04. Tem estimado no seu táxi? Agora, eu acho que boa noite, 04. Para táxi com 1-8-6 a bordo, 3 horas 44 de autonomia, canal do campeão. Táxi autorizado, via parte, Índia e Alfa, ponto de espera da 1-0, torre, 1-1-8-6-2, altímetro 0-5, 1-8-0-4. Ajuda, desculpe, sim. Índia Alfa, no ponto de espera da minha 1-0-1-8-0-4, camarada. 1-8-9-7, na escuta. Está pronto. Gente, livre o acionamento, chama para a posterior feedback. Ok, então aciona na posição, posterior feedback. Torre, Salvador, é bom no 7-5, pronto para o ponto de perdão no 10. Vou no 7-5, autorizada a linha de colar, pistão no 0, vento 1-3-0 graus, 069. Autorizado a alinhar e decolar da pista 1-0 para o gol 1-7. Espera pronto, tá 1-0-1-8-0-4. Bom dia, 04, ali mantém. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 1715, decola os 57, chama agora controle em 119.8, bom voo. Controle de saída 198, gol 1715, bom dia, muito obrigado. Bom dia. Salvador, bom dia, gol 1715, saída, gole, ofício. Gol 715, controle. está em contato radar. Certo. Autorizado, voo Arumá. Só mais um segundo, senhor. Voo no 804, vento 130 graus, 089, acelerei da colagem, pista 10. Autorizado, a colagem 10, voo no 804. Delta. Então, você vai aguardar na saída, pode estar que você até a saída do Parque 13 e mantenha a posição lá. É o único meio que está aqui agora, que a parte que tem uma aeronave da Gol que funciona, o Parque 1. Então, reporta na saída do Parque 13, tá? Autorizado à direita, via Índia Alves, com cara da 90 Torre, 118612, altimetro 1095. Gente, Índia Alves, 90 Torre, 186094, Monte 8900. Controle, muito bom dia, boa noite, 04. Boa noite, 04, controle, meu cordial, contato radar. Bom dia, boa noite, 04. Romeu Charlie Lima já está livre, tá? Via Pátio 1, Índia e Alfa. No posto de espera da 90 Torre, 118-62, assim, aqui no ZMQ. O 0 no 5, assim. Muito bom dia, no 897, a Lima tem pista no 0. Comodoro 335, Fono 7, portão 11, por estacionamento. 3597, 11, autorizado para ataque. Autorizado para ataque, 3597. Bom dia, Charlie Lima. Lima tem cabeceira 1-0, confirma para o Bio Autonomia. Sente o papá Romeu, Romeu, Charlie Lima. Ou no 897, decola 04, chama agora controle em 1 no 9.8, bom voo. 98, bom dia. Boa. 1897 Salvador, está em contato radar após 2000 Leda. Vento no 30 graus, 069. Zero Torre, 1-1-8-6-2-5-0-5. Alô, Salvador, bom dia, da Adriana 130, Juliette, autorização, Rio de Janeiro, Galeão, nível 360. 3153, tem autorizado 380, copia ou coordena o 36? Copia o 36. 3153, autorizado Galeão, 380, via Upper 98, 7, seguro, Upper 16. Decola da 10, direita, 0 primeira curva direita, saída da El, Leda B10. Controle 119, decisão 8, transponda 5482. Autorizado, Rio de Janeiro, Galeão, nível 380, decola posição 0, curva esquerda, Dael, Leda, Bideve, a pessoa membro 87, conforme, seguro, apertura 16, controle 119, decisão 8, transponda 5482, a pessoa 3. 3153, não é para posicionar. Eco do novembro de Léo, 085, autorizado, decola no 7, direita. Corredora CRC, todo meu pé, Rafael da Barra, ou liberação do controle. Controle 1198, aciona 0263. João Axé, chama agora controle Salvador em 1198, bom voo. 1198, decimal 8, Romeu Tia Lima, grato, bom dia. Confirmando, senhor, 1198, decimal 8. 1198, decimal 8, grato. Bom dia. ONU, ONU 804. Romeu, estou bem? Papa Romeu, Romeu Charlie Lima, este é o controle Salvador, acione transponder 0115, reitero 0115. 0115 para o Romeu Charlie Lima. Eco do novembro, livre acionamento, chama para táxi. Romeu Charlie Lima, altitude que vai manter para a Siri? 2.500. Autorizado 2.500. 1500, voo para Siri, estimado para pouso. Autorizado 2500, mata pouso 0930. Ciente, anotado. Sena Campinas, 182 a bordo. 3597 está autorizado via Pátio, Índia e Alfa, no ponto de 0190, 182, da 1590. Civitar via Pátio, Índia e Alfa, para o ponto 0190, La Torre, 1812, 1015 de ajuste, da 3597. Zulu November, livre táxi até a táxi aí para papo. Eco Zulu Novembro autorizado a ingressar, pista no 7, porte alinhado e pronto para decolagem. Salvador, muito bom dia, 3517, se aproximando, ponto 0, pronto. Bom dia, 3517, ali mantém pista no 0. Ali mantém o 90, está 3517. Chame Recife, 125, Ana. Gol no 605, decola aos 11, chama agora controle em 19.8, bom voo. 98, gol 1605. Bom dia, gol 1605. Gol 1605 ao controle, meu cordial, direita Leda, está em contato, radar. Direita Leda, gol 1605. Tem 3517, vento 130 graus, 08 nós, livre decolagem, pista no 0. Zulu November, quando pronto, livre decolagem, pista 17, confirmando o restrito inicialmente 1.000 pés no corredor visual Axé, vento 130 graus, 08 nós, Eco Zulu November.